Naughty. Beijar, tu pode até beijar. Difícil mesmo é esquecer de mim. Até sair, difícil mesmo é conseguir dormir. Mas quando deita na cama e não tem ninguém pra enganar, a verdade aparece, a saudade vem me stalkear. Diz que não me ama, jura que já me esqueceu. Mas tu não perde um story meu. Mas tu não perde um story meu. Quando alguém pergunta, fala que o amor morreu. Mas tu não perde um story meu. Mas tu não perde um story meu. Para o parceiro Júnior Araújo Produções, o comando de cativa é do homem. Tô sofrendo, bebê. Meu parceiro Cezinha, Boteco do Cezinha, Itaguaçu da Bahia. Tamo junto, bebê! Beijar, tu pode até beijar. Difícil mesmo é esquecer de mim. Sair, tu pode até sair. Mas quando deita na cama e não tem ninguém pra enganar, a verdade aparece, a saudade vem me stalkear. Diz que não me ama, jura que já me esqueceu. Mas tu não perde.